Capítulo 4. Os filhos de Judá foram Perés, e Hezrom, e Carmi, e Ur, e Sobal. E Reaías, filho de Sobal, gerou a Jaate, e Jaate gerou a Almai e a Laade. Estas são as famílias dos Zorateus, e estes foram os filhos do pai de Etã, Jezreel, e Isma, e Ibdas, e era o nome de sua irmã, Azlelponi. E mais Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uza. Estes foram os filhos de Ur, o primogênito de Efrata, pai de Belém. E tinha Azur, pai de Tecoa, duas mulheres, Ela e Naara. E Naara deu à luz a Alzão, e a Efer, e a Temni, e a Astari. Estes foram os filhos de Naara. E os filhos de Ela, Zerete, Izar e Etnã. E Cos gerou a Anube e a Zubeba, e as famílias de Aarel, filho de Arum. E foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabez, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. E Calub, irmão de Suá, gerou a Meir, este é o pai de Eston. E Eston gerou a Bet-Rafa, e a Paseia, e a Taína, pai de Irnaás. Estes foram os homens de Reca, e foram os filhos de Kenaz, Otniel e Seraías, e filho de Otniel, Atate. E Meonotai gerou a Ofra, e Seraías gerou a Joabe, pai dos do Val dos Artífices, porque foram artífices. E foram os filhos de Caleb, filho de Jofoné, Iru, Elã e Naã, e o filho de Elá, Kenaz. E os filhos de Jealelel, Zif e Zifa, e Tíria e Azarriel. E os filhos de Ezra, Jeter e Mered, e Efer e Jalom. E ela teve mais a Miriam, e Samai, e Isba, pai de Estemoa. E sua mulher judia gerou a Jered, pai de Gedor, e a Heber, pai de Socó, e a Jecutiel, pai de Zanoa. E estes foram os filhos de Bítia, filha de Faraó, que Mered tomou. E foram os filhos da mulher de Odias, irmã de Naã, Abiqueila, o Garmita, e Estemoa, o Maacatita. E os filhos de Simeão, Amnon, e Rima, e Benanã, e Tilon. E os filhos de Izi, Zoete, e Benzoete. Os filhos de Selá, filho de Judá, Er, pai de Leca, e Lada, pai de Maressa. E Selá foi também das famílias da casa dos obreiros de linho em Bete-Asbeia, como também Joquim e os homens de Coseba e de Joás e de Sarafe, que dominaram sobre os moabitas, e de Jazubi-Leem, porém estas coisas já são antigas. Estes foram oleiros e habitavam nas hortas e nos cerrados, estes ficaram ali com o rei na sua obra. Os filhos de Simeão foram Nemuel, e Jamim, e Jaribe, e Zerá, e Saúl, cujo filho foi Salum, e seu filho Mibzão, e seu filho Misma. E o filho de Misma foi Amuel, de quem foi filho Zacur, de quem foi filho Simei, e Simei teve 16 filhos e 6 filhas, porém seus irmãos não tiveram muitos filhos, e toda a sua família não se multiplicou tanto como as dos filhos de Judá. E habitaram em Berseba, e em Molada, e em Azar-Sual, e em Bila, e em Ezém, e em Tolade, e em Betuel, e em Orma, e em Ziclag, e em Bete-Marcobote, e em Azar-Suzim, e em Bete-Biri, e em Saaraim. Estas foram as suas cidades até que Davi reinou. E foram as suas aldeias Etã, e Aim, e Rimon, e Toquém, e Azã, 5 cidades, com todas as suas aldeias que estavam em redor destas cidades até Baal. Estas foram as suas habitações e suas genealogias, Porém Mesobabe, e Janlec, e Josa, filho de Amazias, e Joel, e Jeú, filho de Josibias, filho de Seraías, filho de Aziel, e Elioenai, e Jaacobá, e Jesuaías, e Isaías, e Adiel, e Jezimiel, e Benaia, e Ziza, filho de Sifi, filho de Alon, filho de Jedaías, filho de Sinri, filho de Semaías. Estes, registrados por seus nomes, foram príncipes nas suas famílias, e as famílias de seus pais se multiplicaram abundantemente. E chegaram até à entrada de Gedor, ao oriente do Val, a buscar pasto para as suas ovelhas. E acharam pasto fértil, e terra espaçosa, e quieta, e descansada, porque os de Cã habitavam ali dantes. Estes, pois, que estão descritos por seus nomes, vieram nos dias de Ezequias, rei de Judá, e feriram as tendas e habitações dos que se acharam ali, e as destruíram totalmente até ao dia de hoje, e habitaram em seu lugar, porque ali havia pasto para as suas ovelhas. Também deles, dos filhos de Simeão, 500 homens foram às montanhas de Seir, e a Pelatias, e a Nearias, e a Refaías, e a Uziel, filhos de Izi, levaram por cabeças. E feriram o restante dos que escaparam dos amalequitas, e habitam ali até o dia de hoje.